Seco, segue em frente, corpo e mente. Olá, eu sou Antônio Mioto e hoje no Trem do Tempo, Prosa e Poesia, conversamos com Giovanni Alecrim, mineiro de Belo Horizonte, casado com Tatiana, pai de Antônio e de José, escritor e pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Vamos ouvi-lo? Eu diria que ser quem eu sou, as escritas e leituras me ressignificam muito. Acabo me confrontando demais nas leituras que faço, e talvez esse caráter de confrontação, ao invés de buscar apenas conforto na leitura, seja uma característica minha, o que acaba por me fazer entender que na leitura eu encontro o caminho para o diálogo com aquilo que não sou eu. E quando eu dialogo com o não eu, eu formo aquilo que sou. Eu formo a minha identidade. Eu escrevi, ao todo, são 7 livros, a maioria deles de cunho cristão. E são 3 livros de poesia agora, que eu recentemente eu coloquei no ar mais um livro de poesia, que é o Você Já Leu Poesia Hoje, que tem poesia para todos os dias do ano, para você ler o ano inteiro poesia de minha autoria. Cada livro é uma história. O Caixa de Versos, que é o primeiro grande livro de poesias, um compilado das minhas poesias da juventude, mais algumas já na idade adulta. O Caderno Verde de Poesias, que é uma explosão de sensações ali, um momento bastante sensível que vivi. E aí os livros mais ligados à igreja, né? Deus Lá em Casa e Jesus Ressuscitou e Daí, que são livros baseados em sermões. O Ser Igreja, que é um livro de eclesiologia. E o Para Entender e Fazer Liturgia, que é um livro, na verdade, um pequeno manual, né, de como você prepara uma liturgia de maneira comunitária. Eu creio que Haroldo de Campos deu uma boa contribuição para a gente no sentido do diálogo, não apenas a transis da tradução, né, mas também da possibilidade de se... Eu acho que ele ousou transcocriar, né? Eu acho que ele ousou colocar ali uma forma diferente de ver o texto, que talvez não tenha sido compreendida, mas que hoje é perfeitamente assimilável, né? Por nós. Eu estou presente nas redes sociais, no Mastodon, Giovanni Alecrim, @mastodonte.com.br, isso. Eu estou presente no Twitter, @Giovanni Alecrim. Estou no Insta, @Giovanni Alecrim. E vocês podem me achar aí no cafecomalecrim.com.br. Lá tem os meus podcasts, os meus vídeos e o link para o Medium, onde eu publico os meus textos, que é o meu xodó, gente. Meu xodó é escrever. É o que eu gosto de fazer. Eu fico feliz de entrar nesse trem, porque trem é coisa de mineiro, eu sou mineiro. E pegar esse trem do tempo e saber que essa viagem não para aqui. Muito obrigado. Até o próximo programa.